procurei na cidade um novo amor para mim, e vivi a realidade, amor não se encontra assim. Você não me sai da lembrança, por mais que eu procure esquecer. Quisera saber onde anda, quisera saber de você. Quisera saber onde anda, quisera saber de você. Onde andará aquele amor que marcou, que tanto, tanto me judiou, que tanto me faz sofrer? Onde andará? Como eu queria te ver. Meu Deus, onde andará? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Donizete, Onde Andará. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é produtor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Quando você precisar de um show, você dá uma ligadinha para a RBM Música e você pode contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalme Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601 e pedir um orçamento sem compromisso. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. O Adri da Silva Gonçalves, ele mora em Paraguaçu, Minas Gerais, e não perde o nosso programa pelo Objetiva 1 FM, lá do meu amigo Júlio Bueno. Ele é fã incondicional do Chico Rei Paraná e pediu essa música e ofereceu para sua namorada Valdilene. O Adri, um abração para você, um abração para essa turma boa que curte o nosso programa em toda a região do sul de Minas Gerais, pelo Objetiva 1 FM de Paraguaçu, nas Minas Gerais. Chico Rei Paraná e Leonardo, Alma Transparente. De angústia e solidão. É sempre assim. A gente chega de alma transparente e joga desse limbo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, blefa e ganha um jogo que não mereceu. sempre assim. A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros, vou viver assim. Acaba comigo, então vamos beber uma agora. Desce um pé de frango aí, companheiro. Chico Rei Paraná, com a participação do Leonardo, do Antônio Vitor, Alma Transparente, pro Nando Figueroa de Caetés, no estado de Pernambuco. Ele que curte o nosso programa pela emissora local. Muito obrigado, viu, Nando? Um abração para você. E ele outro dia me ligou querendo o telefone da Alporte Jeans. Eu passei para ele, já nessa altura do campeonato, já deve ter entrado em contato com ele lá. A Elisângela de Jesus, lá de Livramento de Nossa Senhora. Não falei que a audiência está grande lá? Ela disse, Cleiton, eu queria que você tocasse uma música para mim. É na véspera do aniversário de alguém que eu amo muito. Deve ter uma treta qualquer aí, porque ela não pôde dizer o nome da pessoa. Ô Elisângela, você me pediu uma música com aquele nome que você me deu. Não achei não, viu? Uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Mas já que você está apaixonada, né? Você está amando muito, a pessoa ou não sabe ou não pôde dar uma resposta ainda, eu vou trazer o Zezé de Camargo e Luciano cantando para você. Coração está em pedaços. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. É pouco pra te convencer. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Me falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o Zé de Camargo e Luciano, Coração Está em Pedaço, para o grupo Ágape de Araucária, no Paraná, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A sugestão do Beijar, o cantor Paulinho Reis, Apaixonado por Você. Não consigo falar com você, não tenho palavras pra dizer. Tudo que eu sinto, tudo que eu quero, o tanto que eu penso em você. Cada vez que eu te vejo, o coração dispara. Só aumenta o desejo de te ver cara a cara e poder te dizer finalmente assim. Vem, vem pra mim, te quero sim. Apaixonado por você, segura o coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Quando eu te vi, bateu em mim, era o amor. Vem, vem pra mim, te quero sim. Eu vou te amar até o fim. Segura o coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado. Apaixonado por você. Segura o coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, apontou Paulinho Reis, Apaixonado por Você. É um talento novo, começa a ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Beijar lá nas Minas Gerais e já começa a dar sinais que o povo está gostando da música dele, né? Se você tem um trabalho, quer fazer divulgação, é só entrar em contato com o Flávio Beijar. Ele é especialista em Minas Gerais. Mais de 300 emissoras de rádio que ele visita pessoalmente. O telefone é o 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Cleiton Aguiar, Rio Negro e Solimões, Fernando e Sorocaba e Marcos e Beluti. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música realmente é importante na nossa vida, né? É só você parar um minutinho e pensar a vida sem música. Você já pensou? Uma festa sem música? Um aniversário sem música? Uma reunião de amigos sem música? Aquele encontro romântico que você está tendo sem música? Hã? Por isso é que eu criei esse quadro Trilha Sonora da Minha Vida, porque as músicas vão marcando a nossa vida e as pessoas pedem. Por exemplo, hoje eu vou trazer uma música que marcou a vida do Dr. Emiliano Ferreira de Rezende, o meu amigo Netinho, lá de Coromandel. Ele é geólogo, trabalhou muitos anos lá em Tapicerica da Serra, lá em Tapicerica, nas Minas Gerais, e ele agora está aposentado, está por conta só do Atoa lá em Belo Horizonte, né? Mas essa música que marcou não só ele, mas marcou toda a nossa turma, né? Isso foi uma composição do Paulinho dos Poligonais, lá de Uberaba, que eu regravei, e nós vamos trazer na trilha sonora da vida do Dr. Emiliano Ferreira de Rezende, o avô do João, Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor, pro meu amigo Alan Sérgio, lá da Shalom FM de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Ele é locutor e é o programador da rádio também. E ele, outro dia ele me passou uma mensagem dizendo: Cleiton, o pessoal lá no bar do Gilson, lá no bairro Cidade Verde, não perde o seu programa, fica ligado lá direto, né? Ô Gilson, um abração para você, um abração para Ana Marques, a Silvana, o João Olavo, a Dona Noeli, a Nilza, a Madalena, o Lúcio Mesquita e o diretor da Shalom FM, o André Cristiano, todos os meus amigos de Cuiabá que curtem o nosso programa pela Shalom. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. O Paulinho de Souza, de Colniza, no Mato Grosso, ele curte o nosso programa pela Tucunaré FM, e ele me pediu uma música. Ô Paulinho, eu não achei essa música sua, rapaz, eu procurei no nosso banco, não tem aqui, eu encomendei para ver se o pessoal acha, né, ver se é esse nome mesmo, né? Mas enquanto isso, para não deixar de te atender, eu vou trazer uma música dessa dupla que você gosta muito, Rio Negro e Solimões, Como Esquecer um Amor. Quando digo que te esqueci, não falo com a voz do coração. Ele sabe que continuas aqui, presente em minha solidão. Às vezes digo que te esqueci,

fazendo pouco caso. Mas quando está sozinha, aparece e me pede: fica comigo essa noite. Eu te faço feliz. Finge que eu sou o amor que você sempre quis. Amanhã é outro dia. Outra vez eu sei que você vai fugir, mas vou esperar você ligar e me pedir. Fica comigo essa noite. Fernando em Sorocaba e Marcos Ibelucci, fica comigo pro Adilson Silva, radialista de Alto Paraíso no estado de Goiás, integrando agora o Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Ô Adilson, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? No próximo bloco, uma receita caseira para combater a espinha, a acne. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá uma paradinha no que você está fazendo e presta atenção nesse recado. Mulher que se ama, se cuida e cuida também do maridão. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, pelo televendas 613532-6993, 613532-6993, no horário comercial de segunda a sábado, e você pode comprar para o seu próprio uso e pode também se tornar um revendedor Puro Ômegas e ganhar muito dinheiro, como tem muita gente ganhando, viu? E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. E já que eu estou falando de beleza, eu vou te ensinar a fazer uma máscara para combater a espinha, a acne. Isso aqui é para quem tem pele oleosa ou com marcas, né? É muito simples, você vai precisar de uma porção de morangos, uma colher de sopa cheia de creme de leite fresco, só isso, viu? Morango com leite fresco. Você amassa os morangos com a mão, ou então bate no liquidificador, se você quiser ficar bem batidinho, né? Melhor no liquidificador. Mas se não tiver, você amassa mesmo com um martelo, alguma coisa daquele de amassar alho, aquele negócio, né? Aí você amassa o morango, junta o creme de leite e misture bem. Aí você vai pegar, pode ser com a mão, mas é melhor você pegar um pincel desse, pincel de barba, viu? Você passa uma camada grossa no rosto e no pescoço. Passou, deixa quieto. Se você puder ficar sem conversar, é bom, viu? Para não mover os músculos do seu rosto, né? Deixa 10 minutos. Aí você passa um pano ou um algodão, tira o excesso, lava o rosto e o pescoço com água fria. Então você só precisa de uma porção de morangos, uma colher de sopa cheia de creme de leite fresco. Para preparar, você amassa o morango com a mão ou bate no liquidificador, junta o creme de leite, mistura bem misturado, espalha uma grossa camada no rosto e no pescoço, ou com a mão ou com um pincel de barba, e deixa agir por 10 minutos. Aí você retira com algodão ou com pano, lava o rosto e o pescoço com água fria, sempre com muito cuidado, né? E depois você vai ver, claro que não é uma vez só, você já vai ficar bonito, não. Você tem que repetir, né? E claro que você vai sentir a diferença, né? Vai melhorar a textura da sua pele, combatendo a oleosidade nesse creme que eu te ensinei a fazer de morango com creme, né? E o que sobrar você pode comer, que deve ficar bom também esse troço. A nossa ouvinte Jaqueline Dames, de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais, ela não perde o programa de jeito nenhum.

sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Você tá meio desanimado, precisando de uma sacudida na sua vida para pegar um novo rumo? Eu vou te dar uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oporte Jeans. Você só precisa de um pequeno capital para começar e você vai revender calças, bermudas, saias, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, bota 100% em cima e ainda vai dar um banho na concorrência, porque produto mais barato e de melhor qualidade que o Oporte Jeans não existe. E eu posso garantir para você, porque eu estou usando o Oporte Jeans e sou também hoje um representante do Oporte Jeans em Brasília e na região do entorno. Estou muito satisfeito, viu? É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande, vale muito a pena. Entre em contato com os telefones 61-9981-3601. 99813601 da Vivo ou 61-8143-8802. 61-8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país, para quem tem CNPJ, ou então pelo correio para quem tem CPF, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Se você for bom de serviço, logo logo você vai ter sua loja própria, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a minha amiga Cibele Alencar Santos, a Poliana Cruz, o Bruno César, grande cantor e apresentador do programa Meu Reino Encantado da TV Brasília, aqui em Brasília, da Rede TV, Dinei Marques, a minha amiga Lu Silvano, o André Nascimento, a Márcia Soares e o meu amigo Mauro Kalischmann. Ele é o gerente, o diretor das empresas dos meus saudosos amigos Jorge Ferreira, né, o Feitiço Mineiro, Bar Monumental, Mercado Municipal, Bar Brasília, Bar Brahma, né, o Armazém do Ferreira, são as empresas que o meu amigo Jorge Ferreira deixou e que o Mauro Kalischmann é o diretor. Né. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muitas felicidades no seu aniversário. E você que está fazendo aniversário ou não estava sabendo, eu vou dedicar para todos uma oração que está na página 8 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Pegadas na areia. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era o do Senhor. Quando a última cena da minha vida se passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Notei, contudo, que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo, porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor então me respondeu: meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de provação e sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi aí, exatamente aí, que eu te carreguei nos braços. Amém. Maravilha. Essa oração, inclusive, virou música do Manuelito Nunes, que foi gravada pelo Dudu Kidalvan, Rastros na Areia, uma maravilha, né? Se você tiver uma oração dessa e quiser mandar para mim, fica à vontade, viu? É, programa Cleiton Aguiar, @gmail.com.

porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores, que me olhavam com ternura quando eu era a criatura mais feliz que pôde haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Ó encanto de menina, nunca pude te esquecer. O passado e o presente, tu surgiste mansamente, enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio tédio, como sempre dominando, e deixei-te soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí de sua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiás, Sérgio Reis, Esquina do Adeus, para o Júlio Rezende e a Carol Borges, lá de Coromandel, que estão chegando para fazer parte do meu perfil número 2 do Facebook. Ô Júlio, Carol, a 95,5 FM já está no ar, viu? Estamos operando já em caráter experimental, por enquanto só para a cidade, estamos operando com potência reduzida, para ajustes de equipamento, mas logo logo vai estar já no site para todo o Brasil, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais, a 95,5 FM de Coromandel. A frase irretocável do programa de hoje é do Júlio Camargo: a vida é uma viagem em três tempos. Ação, experiência e recordação. A vida é uma viagem em três tempos. Ação, experiência e recordação é a frase irretocável de Júlio Camargo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tim Lelo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, para todo o país e para o mundo pelo site www.rbtv.com.br. Você pode me ver na televisão também? Você que só me ouve, né? Só escuta minha voz, fica imaginando como é que eu sou. Você não tem noção tanto que eu sou bonito. Se quiser conferir, é só acessar a Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pela Sky no canal 175, a TV Claro pelo canal 133, a TV Oi 139, a TV Vivo 237, a GVT 248, a CTBC 714 e pelo canal C1 das Parabólicas. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, www.rbtv.com.br, e nas cidades onde já passa o canal local, você pode assistir direto aí na sua televisão, tá bom? Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão, amanhã apresentando uma entrevista exclusiva com o cantor e compositor Rael Braga, que está voltando, caminhando em direção ao sucesso. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tim Lelo. Ela ó em mim. Café na cama, dei pra essa dama e ela, oh, neném. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. E ela, acreditei no amor, e ela, oh, de mim. E ela, oh, de mim. E ela, oh, de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor, e ela, oh, de mim. Café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela, oh, neném. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. E ela, oh, de mim. E ela, oh, de mim. Me entreguei demais, acreditei no amor. Acreditei no amor e ela, olhe em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela, olhe em mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tim Lelo, Ela Olhe Me. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã até as 7 da noite. Quem me mandou essa música foi o padrinho do Tim Lelo, meu amigo Zé dos Passos, da Boa Vista FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção na aula que vocês estão, esse sertanejo universitário, vocês estão cantando ruim demais. Nossa Senhora! E a Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Christian e Ralph Mito. Alivia a dor dessa paixão. E agiu por mim, entrou com o coração livre pra amar. E quase sempre a gente é pego de surpresa, tão indefeso, tão carente de paixão. E quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma, coração. E quase sempre a gente é pego de surpresa, tão indefeso, tão carente de paixão. E quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma, coração. Magoado, eu chorei em vão. Mas sorriu pra mim de nova esperança. Vou continuar. A busca desse mito que me fez sentir o que é amar. E quase sempre a gente é pego de surpresa, tão indefeso, tão carente de paixão. E quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma, coração. E quase sempre a gente é pego de surpresa, tão indefeso, tão carente de paixão. Quando aparece alguém em nossas vidas, a gente entrega corpo, alma, coração. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Christian Ralph, uma gravação de 1987, Mito, para o Marcelo Eduardo da Cunha. Ele é da comunidade FM 87,9, lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, e agora chega para fazer parte do nosso perfil número 2 do Facebook. Ô Marcelo, um abração para você, um abração para o Baltazar, para Vanessa, para Andressa, para meus amigos de Monte Carmelo, para o Jovelino, né, o grande jornalista da cidade aí. Um abraço para todos vocês. César Menotti Fabiano, Sincero Amor. Eu dedico com carinho esta modesta canção. Eu vou te dizer cantando entre acordes do meu violão. Eu estou muito feliz por ganhar seu coração. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Aô, Minas Gerais, distante de você a saudade dói demais. Esse peito dolorido eu quero te apertar, para os nossos corações frente a frente palpitar. Esse seu rostinho lindo como um louco eu quero beijar. Em seus braços, meu benzinho, quero dormir e sonhar. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho,